sei que não cabe a mim perguntar onde vai. Dar um frio na barriga quando você sai. Fico com o pé na frente e o outro atrás. É que quando a gente gosta de alguém, inventa saudade aonde não tem e sofre à toa. Sei que tá me usando pra esquecer o passado. É o risco que eu corro, é o preço que eu pago. Mas eu aceitei. Pode até dar risada, mas não é piano que eu vou falar. Coração esqueceu o combinado e o filho da mãe foi se apaixonar. Tô rezando e pedindo pra Deus pra ele não te ligar. Você não volta pra mim. Pode até dar risada, mas não é piano que eu vou falar. Coração esqueceu o combinado e o filho da mãe foi se apaixonar. Tô rezando e pedindo pra Deus pra ele não te ligar. E numa recaída você não volta pra mim. Com é o preço que eu pago, mas eu aceitei. Pode até dar risada, mas não é piano que eu vou falar. Coração esqueceu o combinado e o filho da mãe foi se apaixonar. Tô rezando e pedindo pra Deus pra ele não te ligar. E numa recaída você não volta pra mim. Pode até dar risada, mas não é piano que eu vou falar. Coração esqueceu o combinado e o se apaixonar. Tô rezando e pedindo pra Deus pra ele não te ligar. E numa recaída você não volta pra mim. Yeah, yeah. Pode até dar risada, mas não é piada que eu vou falar. Coração esqueceu o combinado e o filho da mãe foi se apaixonar.